Só quem tá apaixonado dá um grito aí. Quem é a mulher mais linda desse universo? Quem é que não esconde nada e fala todos os versos? Quem é que de madrugada grita o seu nome? Que é seu amigo, amante, seu homem? Quem é? Quem é que faz mil loucuras pra te ter por perto? Quem é que quando está contigo fica inquieto? Quem é que em pensamento adivinha seus sonhos e quando te vê fica todo risonho? Quem é? Joga a mãozinha nesse meu ar. Sou eu que te mando flores, que falo de amores e que quer você. Preciso de você comigo, quero ser o seu amante, seu amor e seu amigo. Quem é que faz mil loucuras pra te ter por perto? Quem é que quando está contigo fica inquieto? Quem é que em pensamento adivinha seus sonhos e quando te vê fica todo risonho? Quem é? Seu amante, seu.